Muito boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer a presença da imprensa, por meio da qual as instituições vão prestar contas dessa operação, que contou com a efetiva colaboração do Ministério Público do Estado de São Paulo, através do GAECO, da Polícia Civil de São Paulo também, da Polícia Federal, e aqui em Minas Gerais, da Polícia Civil de Minas Gerais, da Polícia Militar, do Ministério Público Federal. Eu queria destacar aqui a presença da doutora Lília Miranda Machado, representando o Ministério Público Federal, o doutor Gustavo Fonseca, procurador da República de Minas Gerais também, a doutora Andressa Lanchotti, que compõe a mesa e é a coordenadora da Força-Tarefa do Ministério Público, o doutor Luiz Augusto Pessoa, delegado federal, e doutor Marcos Vinícius Lobo Leite, delegado de polícia da Draco do Oeste de Minas Gerais. E doutor William Garcia Pinto, do Ministério Público de Minas Gerais, promotor também de Brumadinho, que coordena o núcleo criminal da Força-Tarefa. No âmbito do Ministério Público de Minas Gerais, essa operação contou não só com a promotoria de Brumadinho, mas também com o apoio do GAECO e de inúmeros outros promotores de todo o Estado que estão dando uma contribuição muito efetiva aqui nesse trabalho. Para iniciar as explicações e as considerações, eu gostaria de passar a palavra ao doutor Gustavo Fonseca, procurador da República em Minas Gerais. Por gentileza. Boa tarde a todos. Eu gostaria de trazer para os senhores umas rápidas informações a respeito das ações que foram adotadas no dia de hoje. O Ministério Público Federal, em parceria com a Polícia Federal, cumpriram hoje alguns mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Belo Horizonte. Essas ações aconteceram basicamente na região metropolitana de Belo Horizonte e na cidade de São Paulo. E o foco dessas medidas recaiu sobre a Vale, como os senhores sabem, é a responsável pelo empreendimento minerário em Brumadinho, e sobre uma empresa chamada Tuvisud Consultoria e Projetos, que atuou com algumas auditorias para a Vale em relação a estas barragens. Eu gostaria de frisar que são medidas de natureza criminal, as que nós adotamos hoje, e a finalidade básica das medidas de hoje é arrecadar provas que permitam o pleno esclarecimento destes fatos. Eu reputo que as diligências aconteceram de modo tranquilo, foram exitosas, na medida em que foram arrecadados alguns materiais importantes, como computadores, smartphones, documentos, enfim, uma série de provas que podem ser úteis no contexto da investigação criminal. Este material ainda vai ser analisado e a investigação criminal está em andamento. Para finalizar, eu saliento aqui a noção de que todas as instituições aqui presentes estão num trabalho coordenado e harmônico, mesmo porque o nosso objetivo é um objetivo comum, que é a realização de justiça diante desse caso tão grave, tão complexo, que causou tantas vítimas e destruição ambiental. Como todas as nossas instituições têm esse objetivo comum, a atuação é coordenada, é coesa. Nós esperamos, enfim, concluir esses trabalhos na medida do possível, de modo célere e eficiente, para propiciar um adequado desfecho a esse caso. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, doutor Gustavo. Eu vou passar a palavra ao doutor Luiz Augusto Pessoa, da Polícia Federal. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar que a Direção-Geral da Polícia Federal ela está envidando todos os esforços para nos dar a estrutura e as condições materiais e humanas para poder atender a essa investigação e conseguir obter o êxito mais eficiente no prazo mais rápido possível. Essa investigação foi instaurada pela Polícia Federal ainda no sábado, logo pela manhã, porque a gente ali já percebeu, independente de qualquer situação, que a competência ela poderia ser concorrente entre as polícias e as justiças estadual e federal. E acho que, neste caso, que assombra e nos está assombrando até hoje, o mais importante é a união de esforços, a união de expertise de cada área, e cada um trabalhando para ajudar o outro, cada um trabalhando de forma organizada, de forma coordenada, para que a gente obtenha realmente o resultado, alcance a resposta satisfatória, que é, e aí eu friso com bastante convicção, que é identificar a responsabilidade criminal por essa barbaridade que aconteceu. Nós vamos identificar e essas pessoas vão ser responsabilizadas. Muito obrigado. Obrigado à Polícia Federal. Antes de passar a palavra ao Dr. William Garcia Pinto, eu gostaria de enfatizar mais uma vez que as instituições estão trabalhando de forma bastante organizada, desde o primeiro dia. Cito aqui o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, a Defensoria Pública Estadual e a Defensoria Pública da União, a AGE, a Advocacia Geral do Estado, tem feito um trabalho muito bom de acompanhamento, além da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Polícia Federal também. Nós temos uma força-tarefa interinstitucional permanente, com troca de informações praticamente instantâneas. E o Ministério Público de Minas Gerais montou uma força-tarefa também para trabalhar em três frentes. No núcleo criminal, que nós vamos apresentar, por intermédio do Dr. William, as primeiras medidas. No núcleo de defesa do socioeconômico das vítimas, nas indenizações das vítimas, e do núcleo também socioambiental, tendo-se em vista a reparação do meio ambiente. Em menos de 4 dias, esse núcleo, tanto interno quanto externo, tanto interno do Ministério Público como interinstitucional, já logrou desenvolver diversas ações. A AGE, primeiramente, conseguiu um bloqueio de R$1 bilhão, que já está disponível para o início de atividades relacionadas com as despesas iniciais. O Ministério Público de Minas Gerais entrou com 2 cautelares, que também foram deferidas pelo Poder Judiciário de Minas Gerais, a quem nós agradecemos e enaltecemos também essas decisões céleres, 5 bilhões para reparar o meio ambiente e mais 5 milhões para as despesas iniciais, são despesas preliminares, não significa que, se houver mais despesas, elas não serão atendidas, 5 bilhões para a indenização das vítimas. O MPT, o Ministério do Trabalho, também, prontamente, de forma muito célere, e a Justiça do Trabalho também deferiu uma cautelar, bloqueando cerca de 800 milhões para as despesas trabalhistas. Então, é algo além dessas 5 prisões que foram realizadas hoje. Então, é algo, uma prestação de contas que o Ministério de Minas Gerais faz dessas atividades envolvidas. Então, com essas considerações, eu gostaria de passar a palavra para o Dr. William Garcia Pinto, promotor de justiça de Brumadinho. Boa tarde. Como promotor de justiça de Brumadinho, eu pude testemunhar o flagelo e o caos de inúmeras famílias, inúmeras pessoas que procuram o Ministério Público, procuram todas as instituições para compartilhar seus dramas, buscar informações dos seus entes queridos. É uma cidade relativamente pequena. Eu conheço muitas pessoas que já foram reconhecidas as mortes e desaparecidos. E, como integrante da Força-Tarefa, eu posso afiançar e posso garantir que nós estamos trabalhando 24 horas por dia de uma forma muito intensa, sem parar, para coletar, organizar, analisar informações de inteligência, reunir provas nas diversas esferas de responsabilidade civil, administrativa e criminal, com o objetivo único de todas as instituições de produzir conhecimento reflexivo, buscar as causas dessa tragédia e tentar identificar os responsáveis por essa tragédia. Nessa terça-feira, o Ministério Público de Minas Gerais cumpriu 5 mandados de prisão temporária que foram expedidos pela juíza de Brumadinho, que também compartilha de todo o acesso e todo o sofrimento que as pessoas têm no local. Foram presos 2 gerentes da Vale, da empresa diretamente relacionada com a tragédia, bem como 3 funcionários que assinaram termos de declarações de estabilidade das barragens que, posteriormente, após a tragédia, nós sabemos que talvez não fossem tão estáveis assim. 2 desses funcionários eram de uma empresa contratada pela Vale, Tuvisud, e um desses funcionários é um geólogo que pertencia aos quadros da própria Vale. 3 dos alvos foram presos aqui em Belo Horizonte e outros 2 em São Paulo. Em razão dessa multiplicidade de locais, em razão também da colaboração entre todas e o compartilhamento de informações entre todas as instituições que estão participando das investigações, auxiliaram no cumprimento desses mandados de prisão e busca e apreensão. A Polícia Militar e a Polícia Civil, desses mandados estaduais aqui em Minas Gerais, e o GAECO de São Paulo, juntamente com a Polícia Militar, em São Paulo. Os presos de São Paulo já foram transferidos por aeronaves da Polícia Militar para Brumadinho. Toda a operação ocorreu com tranquilidade e dentro do planejado. Apesar do tempo recorde de planejamento, a sintonia entre o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e as polícias federal, civil e militar permitiu que nós conseguíssemos realizar esse planejamento em tempo recorde e executar, ao menos com sucesso, essas medidas iniciais de prisão e busca e apreensão. No momento, já foi realizada a oitiva de alguns presos e iniciada a análise de documentos que foram arrecadados. Entretanto, o momento das investigações não permite aprofundarmos nas primeiras impressões do Ministério Público e das polícias, dos órgãos de investigação, e nem mesmo antecipar as linhas de investigação, o que foi apurado e quais serão os próximos passos das investigações. Até porque a antecipação prematura dessas informações poderia frustrar a própria eficiência da investigação e da responsabilização dos culpados. Simultaneamente aos mandados estaduais, como foi informado, foram cumpridos mandados expedidos pela Justiça Federal em articulação do Ministério Público Federal com a Polícia Federal. Eu repito, as atividades de forma interinstitucional têm sido muito intensas nesses últimos dias. E, além dos esforços do poder público, nós temos percebido uma mobilização da sociedade, principalmente a sociedade que foi atingida, que podem prestar informações muito preciosas sobre o que ocorreram. Na montagem desse quebra-cabeça, nós temos equipes técnicas altamente qualificadas, fazendo estudos a partir de todos os elementos que nós colhemos até agora e vamos vir a colher mais, para verificar as causas técnicas do evento. Mas as informações prestadas pelas pessoas que presenciaram ou vivenciaram os momentos anteriores e posteriores à tragédia são fundamentais. Aqueles que conseguem reunir forças nesse momento difícil para compartilhar a informação serão muito bem-vindas para colaborar decisivamente com as investigações do Ministério Público Brasileiro e das polícias no Brasil. Obrigado. Bom, eu gostaria de encerrar, então, agradecendo a presença de todos. O que tinha que ser informado e poderia ser informado já o foi. E outros esclarecimentos o Ministério vai fazer por nota divulgada a toda a imprensa. Muito obrigado.